Agora, na Cultura FM, Violão, com Fábio Zanon. O violão brasileiro. Os criadores. Maurício Carrilho. O choro é um gênero de música que serve de emblema ao cadinho cultural brasileiro. Ele é fruto dos ideais igualitários e republicanos do final do século XIX, onde danças europeias eram transfiguradas por uma rítmica de origem africana e encontravam um formato adequado à realidade urbana do país. Não é à toa que Villa-Lobos e Guarnieri chamaram de choros duas de suas maiores séries de composições sinfônicas. O choro é a nossa leitura da música de câmara e demonstra toda a perícia e expressividade do músico brasileiro. Se o auge de sua popularidade foi nas primeiras décadas do século XX, o choro sofreu subsequentemente profundos baques administrados pelo samba, pela bossa nova e pelo pop internacional. Em meados dos anos 70, quando ele já era declarado peça de museu, um movimento jovem de choro começou a fermentar e agora, em pleno século XXI, presenciamos o auge desse resgate da música instrumental brasileira. O choro está mais vivo que nunca, com atividade expressiva em todos os centros culturais do país e com uma extensa lista de virtuosos versáteis e bem aparelhados. Um dos maiores operadores desse resgate é totalmente avesso ao exercício de vaidade do violão solo, mas tem imprimido sua marca como compositor, arranjador, camerista, produtor e educador. Maurício Carrilho. Thank you. ouvimos de Maurício Carrilho Um Choro para Ana, com Altamiro Carrilho à flauta, João Lira ao violão, Luciana Rabelo cavaquinho, Maurício Carrilho violão de sete cordas e Jorginho do pandeiro ao pandeiro. Aliás, Ana é a esposa de Maurício Carrilho, a pesquisadora e violonista Ana Paes. Choro se aprende em casa. Maurício Carrilho é filho do flautista Álvaro Carrilho e sobrinho de Altamiro Carrilho, que é um dos instrumentistas mais influentes da música brasileira. Mas meu pai era amador, músico amador, e ele nem tinha flauta, ele tinha um pifa, né, essa flautinha de bambu, ele tocava naquele instrumento. Maurício Carrilho. Eu sempre me interessei por violão, desde muito novo. Conta uma história de que um dia parei, estava passeando com um Altamiro, que tinha feito uma visita lá em casa, ele me levou para dar uma volta, e eu parei numa loja, numa vitrine, diante de uma vitrine, que tinha um violão em exposição, e eu fiquei olhando para o violão, e o Altamiro falou, ah, você quer tocar violão? Eu falei que sim, e aí ele me deu o primeiro violão, quando eu tinha 5 anos. Então, quando eu tinha 9 anos, 9 para 10 anos, eu estava, assim, na época, muito encantado com um disco que o Altamiro tinha feito, chamado Choros Imortais, com o Reginaldo Canhoto. E eu fiquei apaixonado pelo trabalho dos violões, fazendo aquelas baixarias, algumas vozes em terças dos violões, aquele acompanhamento de choro bem tradicional. Ouvimos de Jaime Florencio Meira Arrancatoco, tocado pelo grupo Arrancatoco, formado por Maurício Carrilho ao violão, Pedro Amorim ao bandolim, Nailor Azevedo Proveto ao clarinete e Jorginho ao pandeiro. As credenciais de Maurício Carrilho não poderiam ser mais impressionantes. Ele estudou com Dino das Sete Cordas e com Meira, que juntos formaram a mais célebre dupla de violões de regional, secundando Benedito Lacerda e Canhoto do Cavaquinho por mais de 30 anos. Eu estudei com Dino um ano. Foi o primeiro contato que eu tive assim, com o instrumento, né? Foi tendo aulas com o Dino. Eu parei um tempo e depois fui estudar com Meira, com quem eu realmente me identifiquei. Eu tinha aula com ele às 7 horas da manhã, aos sábados. E eu nunca saí da casa dele antes de meio-dia. Então a gente, na verdade, fazia um grande treino de percepção, né? E de reflexo no instrumento para tocar. Essa escola, ela é muito rica por um lado, mas tecnicamente a gente fica com alguns problemas, alguns vícios e tal, e principalmente em relação à sonoridade. E aí, quando eu já era profissional e a gente começou a fazer o trabalho da Camerata Carioca, com Radamés, eu precisei estudar um pouco, sabe, para melhorar som e tal, né? Ouvimos de Maurício Carrilho o choro Proveta na Madrugada, dedicado ao clarinetista Proveta, que é o solista dessa gravação, acompanhado por Luciana Rabelo ao cavaquinho, Maurício Carrilho ao violão sete cordas e Jorginho ao pandeiro. Maurício Carrilho chegou a cursar até o quarto ano de medicina, quando um convite de Rafael Rabelo fez com que ele se estabelecesse como músico profissional. Quando eu estava no terceiro ano, em 77, eu conheci o Rafael e a Luciana Rabelo. Eles eram meninos, né? O Rafa tinha 14 anos, 13. E aí eles me convidaram para entrar para o conjunto que eles tinham, que chamavam os Carioquinhos. E o Rafael falou uma frase muito gozada, falou: eu toco igual o Dino, minha irmã toca igual o Canhoto, e você toca igual o Meira, a gente vai fazer o melhor regional. A próxima grande influência foi a de Radamés Inátori e da Camerata Carioca, que foi a maior resistência da música instrumental brasileira nos anos 70 e 80. Mas em relação ao trabalho de música de câmera, né? Eu acho que essa experiência nos Carioquinhos, e principalmente na Camerata Carioca, que era dirigida pelo Radamés, que a gente tocava arranjo do Radamés, isso foi uma escola maravilhosa para mim, né? E isso, a gente aprendeu a escrever para essa formação a partir dos arranjos que a gente via, tocava, via como ele fazia, né? Harmonicamente, minha cabeça mudou e eu acho que a minha vida deu uma mudada assim, radical. Eu comecei a trabalhar muito como arranjador também. Até então, Carrilho só havia tocado violão convencional de seis cordas. Nos anos 90, ele adotou os sete cordas, com o qual é hoje mais conhecido. Nunca tinha encostado a mão nos sete cordas, até o Rafael morrer. Um ano depois da morte do Rafael, foi que eu mandei fazer um violão de sete cordas, porque eu sempre que eu precisava de alguma coisa nessa onda de violão da nossa escola, eu chamava ele. Eu tocava violão de seis e eu chamava ele para fazer as coisas de sete. Com a morte do Rafael, eu senti falta dos sete cordas tocado de um jeito que eu não via as pessoas tocando, né? Então eu acho que harmonicamente ele enriquece muito o instrumento. Thank you. Ouvimos de Maurício Carrilho, Rogerinho no Sete, interpretado pelo Sexteto de Maurício Carrilho e Convidados, formado por Marcelo Bernardes à flauta, Pedro Paz ao clarinete, Rui Alvim ao clarone, próprio Maurício Carrilho ao violão, Luciana Rabelo ao cavaquinho, Celcinho Silva ao pandeiro, com arranjo do próprio Maurício Carrilho. Os anos 80 foram, entretanto, um período em que o ambiente para o choro andava meio esquisito. Ele era tido como música velha. Na segunda metade dos anos 70, o choro teve um movimento de resgate, que foi quando surgiu o grupo da gente e alguns outros grupos de jovens tocando choro. Mas foi um movimento muito superficial, né? E que foi usado muito superficialmente pelas gravadoras. Saturaram as pessoas com meia dúzia de músicas e não mostraram o tamanho desse universo, né, do choro, que na verdade é a grande música do Brasil, né? Você pegar todos os grandes compositores e instrumentistas brasileiros passaram pelo choro, ninguém escapa, né? Eu acho que a Camerata, ela deu uma, o trabalho do Radamés, né, para a Camerata, deu uma ventilada nessa música, tratou o choro como música de câmera, e eu acho que a partir daí o choro começou realmente a se desenvolver de novo, que ele estava meio atrofiado. Felizmente, no Rio de Janeiro, a academia tem encarado este movimento com olhos simpáticos. Eu estou sentindo a academia cada vez mais próxima disso. A gente já tem hoje músicos de choro, inclusive dirigindo, por exemplo, a Escola de Música da Unirim. Hoje é dirigida pelo Luiz Otávio Braga, né, que é um músico de choro, que era nosso companheiro no Camerata. E eu acho que essa aproximação, ela é inevitável, porque pela qualidade da música, né, pelo interesse que ela desperta nos estudantes, nos músicos, nos ouvintes de boa música, eu acho que o público de música erudita, o público de jazz, né, e o público de choro é o mesmo, né? E o choro, ele tem um pensamento mais horizontal, ele, na verdade, é uma melodia sendo contestada ou aprovada por várias linhas de contraponto de vários instrumentos. Isso é uma coisa que guarda uma relação forte com o barroco. Os acordes vão se resolvendo nota por nota, então não tem aquele negócio chapado, né, que tem no jazz e que tem, por exemplo, na bossa nova. Thank you. Ouvimos de Leandro de Santana a polca Vossa Excelência da Minha Honra, tocada por Cristiano Alves ao clarinete, Maurício Carrilho ao violão de sete cordas, Luciana Rabelo ao cavaquinho, Luiz Otávio Braga ao violão de sete cordas e Jorginho ao pandeiro, com arranjo de Maurício Carrilho. Curiosamente, para um violonista de seu quilate, Maurício Carrilho cedo percebeu que o violão solo não era o seu ideal. Eu nunca consegui resolver o violão como um instrumento solista para mim. Eu nunca consegui fazer um arranjo onde eu pudesse tocar a melodia e a harmonia que eu queria tocar no violão. Então eu sempre fiquei muito desiludido com o violão nesse sentido, de trabalhar com um instrumento solo. Então eu adoro dois violões, por exemplo. Aí eu fico realizado que eu posso fazer a harmonia que eu quiser, passo a melodia para o outro e tal. Aí eu adoro, né? Sua enorme experiência como arranjador culminou na série de 15 CDs Princípios do Choro, um trabalho de pesquisa de milhares de títulos efetuado por Maurício e por sua esposa Ana Paz. A gente ouvia em rodas de choro alguns músicos, quando o cara chegava com um choro desconhecido de um compositor antigo e tal. E tem um flautista que é médico e flautista lá no Rio, Leonardo Miranda. Ele começou a trazer para as de choro composições assim lindas do Calado, do Anacleto, que eu nunca tinha ouvido e que eram inéditas. Então eu falei, pô, onde é que você está conseguindo isso? Ele falou, eu tenho ido nos museus aí, visto nos arquivos, olhando os arquivos e tal, e que aquilo estava tudo espalhado, né? Eu fiz um projeto para a Fundação Rio Arte de levantamento do repertório de choro do século XIX. Então eu comecei a investigar nos acervos, nos maiores acervos que tem no Rio, na Biblioteca Nacional, no CCBB, no Museu da Imagem do Som, e em alguns acervos particulares de pessoas que eu conhecia que me deram acesso, né? Na época a gente levantou 5 mil músicas, 5 mil títulos, né, de 1.100 autores. Hoje a gente já tem 8 mil. Thank you. Ouvimos de Albertino Pimentel a polca Mimosa, tocada por Toninho Carrasqueira, flauta, Proveta, o clarinete, Maurício Carrilho, ao violão de sete, Luciana Rabelo, ao cavaquinho, João Lira, ao violão e Jorginho, ao pandeiro. As partituras mais antigas que eu tive em mãos são de 1870 e pouco, 1880. Maurício Carrilho. A gente ficou encantado de ver a dificuldade, né, que as pessoas tinham, às vezes, para documentar aquilo. Os músicos de choro eram pessoas, na maioria das vezes, de baixo poder aquisitivo, né? Pessoas simples, mas eles eram muito apaixonados pelo negócio. Eu peguei alguns papéis, assim, de tipo papel de pão, papel de embrulho, riscado com lápis, com pauta riscada a lápis, assim, com régua, para escrever música, né? Eram músicas, eram melodias sem harmonização, de uma época que a gente não tem nada gravado, né? Eu acho que eu fui feliz nesse trabalho, consegui fazer com que as músicas tivessem uma atmosfera da época, sem ficar preso à harmonia que era feita pelos músicos populares na época, né? Normalmente, quem acompanha nunca é levado muito a sério como compositor, mas Maurício Carrilho teve sua primeira música composta e gravada aos 5 anos de idade. Eu compus uma primeira parte de um maxixe quando eu tinha 5 anos, e aí o Altamira completou e gravou num disco dele. O maxixe chama Toca Bandinha. A gente trabalhou muito cedo como músico acompanhando os nossos ídolos, né? Então eu tocava com a Nara, tocava com acompanhava o Paulinho da Viola, o Chico Buarque. A gente não se via assim, não tinha muito espaço para a gente compor, né? Mas também foi bom, porque eu fiquei acumulando informação aí durante 30 anos de carreira. E no ano passado eu fiz música todos os dias do ano, assim, para ver, porque eu queria ver como é que era essa viagem de compor todo dia, né? E foi uma experiência maravilhosa, que eu percebi que quando a gente faz música todo dia, a gente acaba indo para lugares que você jamais iria na composição se você fosse só de vez em quando lá, né? Como se você fosse todo dia entrar numa floresta, né? Se você for uma vez por mês, você vai só até ali e para. Agora, se você vai todo dia, você não vai se conformar em ir até ali só, né? Você vai querer ir um pouco mais adiante. Aí você começa a descobrir coisas maravilhosas. Até o momento, a obra mais portentosa de Carrilho é a Suite para Violão e Orquestra, que já foi tocada por Yamandu Costa com a maioria das orquestras brasileiras e que será estreada na França sob a regência de Kurt Masur ainda este ano. Thank you. Thank you. Ouvimos, de Maurício Carrilho, dois movimentos da suíte para violão de sete cordas e orquestra. É o primeiro, Lapa Choro, e o terceiro, Vassoura de Monge Chamamé. Ao violão, Yamandu Costa, acompanhado pela Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo, regida por Roberto Minchuk. Carrilho está à frente de dois projetos que, na minha opinião, têm revolucionado a prática da música instrumental no Brasil. O primeiro deles é a gravadora Acari, que ele comanda junto à cavaquinista Luciana Rabelo. Aconteceu por absoluta necessidade. De 85 a 95, todos os discos de choro que eu gravei foram fora do Brasil, ou para ser lançados fora do Brasil. Aí a gente viu que, ou a gente tomava uma atitude para furar esse bloqueio, né? Ou a gente tinha que mudar de profissão, porque sem disco você não trabalha, né? Aí a gente roubou o terraço da casa do meu pai e fizemos um estúdio lá. Fizemos um mutirão, inventamos materiais para isolamento acústico. Mas a gente conseguiu fazer um estúdio que, surpreendentemente, acima de todas as expectativas, rolou uma sonoridade muito bacana. E aí começamos a fazer. A gente já fez um pouco mais de 50 discos lá. O outro projeto é um sublime trabalho educacional, a Escola Portátil de Música, que hoje conta com nada menos de 550 alunos. A Escola Portátil reeduca a audição e o gosto, além de promover a socialização pela música através do choro. A gente tem feito esse trabalho da Escola Portátil há 5, 6 anos. A experiência da gente como músico e o repertório que a gente vem compondo deixou a gente meio na obrigação de agir, de atuar como professor também. Embora sem pretensão, sem ter pré-concebido essa atividade de professor, ela foi meio acidental, mas eu acho que ela está tendo cada vez mais importância na minha vida e ocupando um espaço maior. Tem muita gente tocando bonito lá, nós estamos com 550 alunos lá nesse curso lá no Rio, né? E estamos em contato com uma turma aqui em São Paulo para abrir um núcleo aqui. Ouvimos de Anacleto de Medeiros a mazurca Perpétua, tocada por Cristiano Alves ao clarinete, Maurício Carrilho ao violão de sete, Luciana Rabelo ao cavaquinho e Luiz Otávio Braga ao violão de sete. Gostaríamos de agradecer a Gilson Antunes pela consultoria e a Maurício Carrilho, a quem desejamos longa vida e muita saúde para efetuar esse trabalho civilizatório. Se você quiser enviar seus comentários, por favor escreva para o e-mail violão@culturafm.com.br. Muito obrigado pela sua atenção e até o próximo programa.